Universo ilimitado. Eu fiz a terra, e criei nela um homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isaías 45:12. Olhe para a terra maravilhosa e para o espetáculo da face infinita dos céus. Contemple o mapa estelar dos nossos horizontes. O universo é uma amplitude impensável e sem fim. Assim, ainda maior do que tudo é aquele que a eles criou. O Criador é maravilhoso, e a sua grandeza não se pode medir. A dimensão de vida, os poderes, as substâncias, os sentimentos, os sentidos, os significados e as expressões do esplendor da glória de Deus são eternos e inalcançáveis. Ele existe acima de toda existência e sentido, e governa com justiça sobre todas as coisas. Ele não está sujeito a limites, tem todo o poder, chama à existência as coisas que não existem e para ele nada é impossível. Ele é o ilimitado, o inesgotável, o emanador da vida, do poder e da força infinita para tudo que se move e para todo ser que respira. A existência daquele que nos criou é eterna, em diâmetro um tempo, e não tem fim. Você nunca desejará, e nunca achará nada maior do que o eterno, e de tudo o que ele possa te dar. Absolutamente todas as coisas de bem que você possa desejar ele pode te dar em ilimitada abundância. Ele é o dono de todos os minérios e substâncias preciosas e inesgotáveis do universo, e o detentor de todas as forças energéticas do cosmos. O Todo-Poderoso Pai criou para você uma dimensão de existência sem fim, onde você se satisfará superabundantemente e poderá se desenvolver interiormente e se expandir livre e ilimitadamente, e experimentar grandezas, esplendores e glórias sem fim para sempre. Decretos da Fé. Blogspot.com